Caro ouvinte, informamos que apanhamos uma máquina do tempo e só paramos nos anos 60. Anos 60. O melhor da música feita nesta década, a partir de agora. São 60 minutos com os anos 60. Seja muito bem-vindo. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Anos 60 aqui na Rádio Antena Web. Ora, hoje é dia 6 de novembro. É verdade, estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico e o programa Anos 60 hoje vai trazer grandes sucessos. É verdade. Ora, trazemos habitualmente grandes sucessos, mas agora vamos trazer ainda sucessos que foram ainda maiores. É verdade. Músicas que, ou por cá, ou por outros países, fizeram, de longe, muito sucesso. Vamos começar com música francesa, porque a música francesa nos anos 60 era muito ouvida cá em Portugal. Ora, um dos temas que eu vou trazer... Isto era uma espécie de compilação daquilo que já passou por aqui nos anos 60, nessas edições todas, desde que retomamos e nas primeiras edições, aos sábados, às 6 da tarde. Mas digo então que vamos aqui recuperar grandes sucessos de todas as décadas. Vamos ficar, aliás, de todas as décadas, de todas as edições, no fundo é um pouco isso. Vamos começar com uma música de 1962, de França. A música chama-se Tour de Garçon et les filles de Monage. A intérprete, é dispensável dizer, mas eu digo mesmo, é Françoise Hardy. Ela vai nos trazer então esta Tour de Garçon et les filles de Monage. É a primeira melodia que vamos então ouvir nesta edição. A melodia então dedicada aos corações mais apaixonados e jovens também, não é? Depois vamos chegar com uma outra música, esta de 1968, que é de Richard Anthony. O tema que dá pelo nome de Aranjuez, Mon Amour. Uma música lindíssima que nós aqui hoje vamos aqui trazer também. Esta música, então, como disse, é de 1968. Há uma outra que também gostava de partilhar convosco, que é um tema também já algo antigo e que... também fez muito sucesso. Este não é francês, é italiano, mas é dos anos 60. Estou a falar na voz de El Sacarta. A música que vamos aqui ouvir dá pelo nome de Esta Noche. Três músicas lindíssimas que fizeram sucesso e que nós aqui hoje vamos recordar nesta edição do Anos 60. Sejam muito bem-vindos, ouvintes. Filles de mon âge se promènent dans la rue de Pardieu. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues. Oui, mais moi, je vais seule, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et d'avenir. Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'aimer veut dire. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime. Mais

super music. Esta noche no, non ritornerà. Forse a un'altra giurava l'amore che giurava a me. Esta noche no, io non so perché. Forse a un'altra donava quei baci che donava a me. L'attenderà, l'attenderà. Ouvintes, agora provimos três temas dos anos 60, mas cantados noutro idioma, neste caso no idioma inglês. É verdade. Ora, anos 60, muita música inglesa que se ouviu. Eu estou aqui a tentar recordar-me de alguns dos temas que fizeram também sucesso na altura e que nós aqui hoje possamos recordar. Por exemplo, o tema de 1961 de Al Shannon, o tema que dá pelo nome de Runaway. Uma música lindíssima, não é? Pois é mesmo essa que vamos começar por recordar nesta edição do ano 60. Mas não vamos ficar por aqui, não. Há ainda uma outra música que também gostava de recordar convosco, a música Surf in USA. Esta música é dos Beach Boys, não sei exatamente o ano em que ela foi gravada, mas sei que foi na década de 60. E vamos aqui ouvir este Surf in USA. Vamos também ficar com uma outra música que, digamos, é também bastante conhecida. É um tema que, tal como estes dois, quase que dispensava apresentações, não é? Mas, como é meu dever apresentar, aí vai. Obladi Oblada, a música dos Beatles. Mais uma que também fez muito sucesso na década de 60. Esta música, creio que é de 66. Bom, mas são de facto três grandes músicas que nós aqui vamos então ouvir. Três temas que eu sinto que o ouvinte vai gostar muito de ouvir. Uma delas, vamos lá correr um bocadinho, Runaway, é o nome da música que se segue. A voz é de Del Sharon. Together, while our hearts were young. were here by me to end this misery. I wonder, I wonder why she ran away, and I wonder where she will stay. My little runaway, run, run, run, run, run away. If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be surfing like California. You'd see them wearing their baggies, Huarache sandals too, a bushy, bushy blonde hairdo, surfing USA. You'll catch them surfing at inside, outside USA, Ventura County line. We'll all be gone for the summer, we're on safari to stay. Tell the teacher we're surfing USA. And Anchor Bees and Walls, inside, outside USA, Pacific Palisades, inside, outside USA, San Onofre and Sun, inside, outside USA, Redondo Beach, LA, inside, outside USA, all over La Jolla, inside, outside USA, Hawaii and the Bay, inside, outside. Everybody's gone surfing USA. Everybody's gone surfing USA. Everybody's gone surfing USA. Yeah, everybody's gone surfing USA. All you need. Volta ouvintes, depois de ouvirmos esta música dos Beatles, e ao pouco ninguém era meu nome, não era Obladi Oblada, se bem que essa música também foi dos anos 60, mas esta que ouvimos, e era aquela que eu tinha aqui preparada, era a música All You Need Is Love, todos precisamos de amores. All You Need Is Love. Bom, aliás, All You Need, tudo que tu precisas é amor, acho que é essa a tradução mais correta do título desta música. Estamos a chegar ao final da primeira parte do nosso anos 60. Vamos fechar com música portuguesa. Ora, com música portuguesa, por exemplo, deixa-me cá ver, com uma música... Aliás, duas delas participaram no festival... Não, só uma. Uma participou no festival Eurovisão da Canção. As outras duas, não. Deixa-me cá ver se uma não concorreu. E outra também não. Pronto, então vamos chegar apenas com uma música que venceu o Festival RTP da Canção. Estou-me a referir naturalmente à Desfolhada, a música de Simone de Oliveira. Depois vamos chegar com a Chorona, a voz de António Calvário. E por fim fechamos com outra música portuguesa, desta vez a voz de Natércia Barreto, o tema que se intitula Óculos de Sol. São estes então os próximos três temas que vamos ouvir e que vão assim fechar a primeira parte do nosso anos 60. Depois de um breve intervalo estamos de volta. Atenção, porque a música portuguesa não vai acabar por aqui. Vamos ter ainda mais alguma coisa da música lusitana. Mas por acaso despeço-me com estes três temas. Recupero os nomes. A Desfolhada de Simone de Oliveira. A Chorona de António Calvário. E ainda também os Óculos de Sol de Natércia Barreto. Por agora é tudo. Eu volto depois de um breve intervalo. Até já! Corpo lindo, lábios de mosto, meu corpo lindo, meu fogo posto, eira de milho, lugar de agosto, quem faz um filho, falo por gosto, é meu rei, milho vermelho, cravo de carne, pago de amor, filho de um rei. Palavra de palo do sol nascente, numeridade, madrugada, amor, amor, amor, amor, amor presente, em cada espiga desfolhada. Da minha terra é Tegoleiro, é Alentejo, o meu país neste momento, o sol queima, o vento beija, se era louca em meu vinho. Minha palavra de palo do sol nascente, meu madrigal, madrugada, amor, amor, amor, amor, amor presente, em cada espiga desfolhada.

Tardes Latinas. São 60 minutos para dançar ao som da melhor música, vinda essencialmente da América Latina e da Espanha. Tardes Latinas. De segunda a sexta-feira, entre as 13 e as 4 da tarde. Só aqui, no Canal 2 da Antena Web. Queres música rock ou música alternativa? E que tal as duas juntas? Então viaja com o Carlos Cruz até à Subcave, onde vais encontrar as melhores sonoridades, os ritmos mais elaborados de todos os cantos do mundo. Subcave, todas as segundas-feiras, às 10 da noite, no Canal 2 da Antena Web. Terça à sexta-feira, a partir das 22 horas, no Canal 2 da Antena Web. Já estamos de volta, ouvintes. Bem-vindos agora à segunda parte do nosso Anos 60. É verdade. Ora, eu fui para o intervalo, mas já voltei. Já voltei com algumas coisas para vocês. Vamos começar para já pelo ano 1964, para ouvirmos duas músicas provenientes de Itália, e uma delas esteve no festival Eurovisão da Canção. Estou-me a referir naturalmente ao tema italiano que venceu, inclusive esse foi no festival, Non lo età. A voz é de Gigliola Cinquetti. E então, como disse, o tema chama-se Non lo età. Esta música fez muito sucesso na altura e encantou muita gente. Tal como também uma outra que saiu no mesmo ano, embora não participou neste festival, porque só poderia participar uma, não é? Estou a referir à música Non son degno di te. A voz é de... Aliás, peço desculpa. Jenny Morandi, peço desculpa. Sim, isto é correto. Jenny Morandi cantando este Non son degno di te. Uns anos depois, Caterina Caselli lançava La Verità. Estas são as três próximas melodias que vamos ouvir nesta edição do Anos 60, um programa que habitualmente lhe faz companhia todos os domingos entre as 18 e as 19 horas. Hoje vamos conferir então mais três sucessos. Que grandes sucessos foram estes? O primeiro então nem se fala, não é? A música de Gigliola Cinquetti, Non lo età, para ouvir a partir de agora. Per uscire sola con te e non avrei nulla da dirti perché tu sai molte più cose di me. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età. Per uscire sola con te, se tu vorrai. lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età. Per uscire sola con te, se tu vorrai, se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te. Non son degno di te, non ti merito più, ma al mondo no, non esiste nessuno che non ha sbagliato una volta, e va bene così, me ne vado da te. Quando a sera tu resterai sola, ricorda qualcuno che amava te. Sui monti di pietra può nascere un fiore, in me questa sera è nato l'amore per te, e va bene così. Me ne vado da te, ma al mondo no, non esiste nessuno che non ha sbagliato una volta, amore. Ti merito più, ma quando la sera tu resterai sola, ricorda qualcuno che amava te. Canal 2. La verità mi fa male, lo so. La verità mi fa male, lo sai. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. So che ho sbagliato una volta e non sbaglio più. La verità ti fa male, lo so. Dovresti pensare a me e stare più attento a te. com'è, chi lo sa perché? Ognuno ha il diritto di vivere come può. L'America mi fa male, lo so. Per questo una cosa mi piace, quell'altra no. L'America mi fa male, lo so. Se sono tornata a te, ti basta sapere che ho visto la differenza fra lui e te. Ed ho scelto te. Se ho sbagliato un giorno, ora capisco che io ti chiedo scusa e sai perché? Sta di casa qui la felicità. Molto, molto più di prima io t'amerò. In confronto all'altro sei meglio tu. E d'ora in avanti prometto che quel che ho fatto un dì non farò mai più. Ognuno ha diritto di vivere come può. La verità mi fa male, lo so. Per questo una cosa mi piace. Sono tornata a te, ti basta sapere che ho visto la differenza tra lui e te, ed ho scelto te. Se ho sbagliato un giorno, ora capisco che l'ho pagata cara la verità. Io ti chiedo scusa per sapere che sta di casa qui la felicità. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. Estamos a chegar ao final desta edição do Anos 60. É verdade, mas agora ainda há tempo para virmos aqui algumas músicas. Duas delas de Espanha e mais uma de Itália. Ora, vamos ficar primeiro tudo com música de 66. O tema é de Mercedes Sosa. A música dá pelo nome de Hermano. Vamos também aqui ouvir uma outra voz. Esta é deliciosa de recordar. A voz de Marisol, uma, na altura, menina, muito menina, que cantava e encantava. E de que maneira? Vamos aqui ouvir este tema que dá pelo nome de Estando Contigo. Ora, esta música vai seguir uma outra que dá pelo nome de Sofia. Esta é de Itália, é de Sergio Endrigo, é de 1967. Ele que participou no Festival de San Remo, um mítico festival italiano que ainda existe há mais tempo do que o Festival Eurovisão da Canção. Vamos lá ver então estes três temas e daqui a pouco eu volto para as despedidas. Tal como vos disse, há mais música portuguesa para conferir nesta edição do Anos 60. Por agora ficamos então com música proveniente de Espanha. Vou recordar-vos os nomes. Mercedes Sosa com Hermano. Ainda também Marisol com Estando Contigo. E depois viajamos até a Itália para ouvir Sergio Endrigo com Sofia. Fíjate, hermano, cómo vas cantando. Toda la tierra te escucha conmigo. Toda la tierra te escucha. Te escucha conmigo. Del surco hasta el cañadón. El viento hasta la madera, el tiempo hasta la ternura de la vida verdadera. Porque es preciso tener un corazón derramado, jirones de sueños viejos que van quedando olvidados. Tirones de sueños viejos se van quedando olvidados. Fíjate, hermano, cómo vas cantando. Toda la tierra te escucha. lucha conmigo. Va la tierra te escucha, te escucha conmigo. Del grito hasta la oración, del fuego hasta la memoria, que el hombre en dolor viviente cante sangre de su historia. Y cuando quede al final tu corazón silencioso, serás un pueblo sintiendo por un cantor milagroso. Serás un pueblo sintiendo por un cantor milagroso. Fíjate, hermano, cómo vas cantando. Toda la tierra te escucha conmigo. Toda la tierra te escucha, te escucha conmigo. Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol. Y la luz de tu mirada dentro de mi corazón. Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar. Y si tengo tu cariño, ya no quiero nada más. Estando contigo, de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, me olvido del mundo y de mí. Maravilloso es quererte así. Estando contigo, me siento feliz. Y los copos de la nieve me parecen de color. Cuando la tarde termina y todo se empieza a nublar, mi camino se ilumina si me vuelves a mirar. Estando contigo, de pronto me siento feliz. Cuando te miro, me olvido del mundo y de mí. Qué maravilloso es quererte así. Estando contigo, me siento feliz. Estando contigo, de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, me olvido del mundo y de mí. Qué maravilloso. Contigo, hablando contigo, soñando contigo, me siento feliz. Sognato un po', Sofia, donne più belle al mondo non ce n'è. La gente pensierosa si ferma per la via, sorride al manifesto di Sofia, ai Sofia, Sofia, sei la nostra fantasia, passa il tempo per tutti ed il tempo ti porta via, ma oggi ti regalo una poesia per la tua fotografia. Chi non ha mai amato un po' Sofia? Chi non è stato al cinema con lei? A vivere una storia d'amore e di follia, così come la vita di Sofia. Ai Sofia, Sofia, sei la nostra fantasia, passa il tempo per tutti e il tempo ti porta via, ma oggi ti regalo una poesia per la tua fotografia. Dai monti fino al mare, da soli o in compagnia, nei sogni ecco Sofia, e così sia. Ai Sofia, Sofia, un peccato di fantasia, passa il tempo per tutti ed il tempo ti porta via, oggi ti regalo una poesia per la tua fotografia. Ai Sofia, Sofia, sei la nostra fantasia, passa il tempo per tutti ed il tempo... E pronto, ouvintes, chegamos ao final do anos 60. Prometi-vos mais música portuguesa e não vou faltar com a promessa. Vamos começar com um tema de 1967. Este tema participou no Festival RTP da Canção, embora não tenha vencido. Estou a falar da música de Marco Paulo. Chama-se Sou Tão Feliz. É uma música bonita esta. Vamos também aqui ouvir uma Mafalda Sofia, que nos traz O... E depois vamos ficar com uma outra música... que eu por acaso também gosto, é um tema que acho que é interessante. Vamos conferir para fechar esta edição uma música. Bem, ela é conhecida como o Fado da Beira Baixa, não é? Mas a verdade é que eu conheço mais como quando eu era pequenino. A música é de Bus Filarmónica Fraude, grupo que já passou por aqui por várias ocasiões. Vamos aqui ficar então com este tema de 1969. E é com ele que eu me despeço, desejando-lhe sinceramente a condenação de uma ótima tarde na companhia... Tarde, hoje é noite, não é? Na companhia do Canal 2 da Rádio Internet. Voltamos a encontrar-nos no próximo domingo para mais uma edição do Anos 60, aqui mesmo na sua Rádio Internet, mais especificamente no Canal 2. Fico por aí então, vamos ficar com estes três temas. Marco Paulo, Sou Tão Feliz, Mafalda Sofia com O. Oh! E ainda para ouvir também esta música... bem gira. Que vai então fechar a edição de hoje do nosso anos 60. Espero então com um forte abraço e fico por aí. Há mais para ouvir, já daqui a pouco chega mais uma edição de Tempo de Teatro, com mais um episódio do Folhetim Radiofónico, a Cabana do Pai Tomás, e depois o Rodrigo de Almeida regressa com o Show de Jesus, como vê, muitos motivos para ficar connosco. Fico por aí então, ficamos, como disse, com o Marco Paulo e o tema Sou Tão Feliz. Até para a semana. amor, logo pela manhã, no rezar de fonte só. Também sou feliz se pelo anoitecer os olhos estiver em nós. Sou tão feliz, tenho luas e estrelas em noites claras e belas. Por isso eu sou feliz. Sou tão feliz. Trago nas mãos um gesto bom, e até as flores renascerem, vão dizendo quanto eu sou feliz. Beijo, ele diz. Oh. Eu roubo outro, ele diz. Oh.